Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd e Woodbury até morrer. Aqui é Fábio Abu e o protocolo do Rende Zumbis é muito melhor. Aqui é o Marco Gomes e hoje eu fui na rua 25 de março e me senti no meio de uma horda de zumbis. Aqui é o Diogo Braga e vocês sabem por que tinha uma cabeça de zumbi dentro de um piano? Não. Porque o zumbi tava tentando tocar de ouvido. Caralho. Cara. Eu não entendi ainda, mas tudo bem. Aqui é Afonso Solano e o Robert Kirkman assinou o meu chapéu de cowboy meio a contragosto. Aqui é Beto Estrada e em Terra de Cego quem tem um olho é criança. Aqui é o Azaghal e eu realmente estou de saco cheio do Rick. Muito bem, nerds, estamos aqui para finalmente falar sobre Walking Dead. Se prepare, porque vem spoiler da série, vem spoiler dos quadrinhos, do game, de tudo. Se você está acompanhando ou não quer saber disso aqui, deixa para escutar depois. Se não, vamos direto para Walking Dead depois de mim. Canelada. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast. Não vamos. Você tá empolgado que tá na Nova Zelândia, Zagal? Eu devo estar empolgado. Deve. No futuro. No futuro. Aqui no passado eu estou bem cansado gravando uma sequência de e-mails reservas caso alguma coisa tenha acontecido. Pois é, não deu pra gravar os e-mails nessa semana. Por algum motivo de força maior. Exato, então nós estamos aqui enrolando com a parada gravada no passado. Exato. Né, você já sabe. E Zagal, aproveitando que estamos na véspera do dia 25 de maio, dia da toalha. Sim. Temos uma campanha muito maneira das lojas M&M, totalmente integrada com o Dia da Toalha. Olha só, lojas M&M, não é chocolate. É, não. Eles estão lançando o hot site Guia do Smartphone das Galáxias. Olha só, temos um nerd trabalhando nas lojas M&M. Temos. Muito bom, você que está afim de comprar o seu smartphone, eles criaram esse hot site para você comparar um smartphone com o outro e decidir qual que você vai comprar. E não é só questão de preço, né? São as funções. É, então você, por exemplo, você pega um smartphone, vai comparando com o outro, eles vão pontuando, e aí você pode ver qual smartphone teve mais pontos pra você. Ó, esse aqui tem mais pontos, esse aqui eu acho que é melhor, entendeu? E eu vou comprar legal. Esse. Muito bom, hein? É maneiro já de fazer isso, já é maneiro, pra você ter uma noção. Acompanhando a comparação que você vai fazer, eles estão oferecendo... O lançamento do ano. Olha aí! O Samsung Galaxy. Galaxy. S4, é porque tá em romano, 4, Galaxy. Pagar, você tem que concorrer. Tem que concorrer, exato. Mas pra você concorrer, você tem que fazer uma comparação. Aí o que acontece? No final da comparação, no hot site deles, ele te dá um código. Você usa este código para concorrer. Certo? Certo. Tem o smartphone Samsung Galaxy S4 e também tá concorrendo a Blu-rays da série clássica de Star Trek. Olha aí, primeira, segunda, terceira temporada. Olha, vá lá, só vê as regras, vê como é que funciona. Entra no guia do smartphone.com.br. Excelente. Concorre no dia 19 de junho. Eles vão divulgar os vencedores no site oficial. Guarda esse site pra você voltar lá. Você vê se você ganhou um Samsung Galaxy S4 ou Galaxy. Galaxy. Excelente, excelente. Compare e concorra. E olha, muito bom. Boa, lojasmm.com. E pra galera não esquecer, o Dia dos Namorados está chegando. Certo. Nós queremos a participação de vocês, afinal o programa é feito da participação do público. Exato. Não se esqueça de mandar um e-mail com a sua história do Dia dos Namorados para nerdcast@jovemnerd.com.br com aquele negócio, né? Escreve no subject Dia dos Namorados em caixa alta e do lado a sua história, o título do que você quer falar. Menino procura menina, menina procura menino, história de amor, reconciliação, decepção, qualquer coisa. Vacilei. Bota seu telefone, seu Skype, se você quiser que a gente ligue, diga também quais são os seus horários, né? Melhor pra ligar, que você tá disponível pra gente não te ligar na hora da reunião. Exato. Né? Além disso, hoje, se você está ouvindo o programa no dia do lançamento, é o dia 24, ou pode ser dia 25, e se não for nenhum desses dias, ignore o que eu vou falar agora, mas estamos nas vésperas ou no dia toalha. É, dia da toalha, rapaz. Então, se ainda dá tempo pra você, participe, celebre a vida e obra de Douglas Adams, saindo com a sua toalha à rua, usando ela de formas criativas, mais legais, e registre. Certo. Mande pra gente, concorra a prêmios legal. Segredos. Quem sabe um prêmio da Nova Zelândia, hein? Quem que olha, da, boa da, ideia. Da Terra-média, olha aí. Que, boa ideia. Que beleza, então, é isso. Mano, é isso aí. A gente não tem mais nada pra falar. Tchau. Vou lembrar de novo, pro cara que não prestou atenção, porque muita gente não presta atenção. A gente vai soltar spoiler como se não houvesse amanhã. É, de tudo. Até que as revistas que ainda não saíram. É, se você... Exatamente. A gente tem informações que você não faz ideia. Então, se você, por acaso, não prestou atenção no que o Jovem Nerd falou, a gente vai acabar com a série e com os quadrinhos, caso você não tenha lido. É, spoilers. Se você não leu ou não viu a série e quer preservar o suspense, a novidade, cai fora agora. Yeah. Podia tocar a vinhetinha dos spoilers, hein? Tem muito tempo que faz não toca. Faz tempo. Boa, boa, boa pedida. Zona de spoilers. Walking Dead, quadrinhos da Image Comics de 2003, de Robert Kirkman. 10 anos, hein? Já tem 10 anos, olha aí. Os quadrinhos, na verdade, são apenas publicados pela Image Comics. Os direitos autorais são totalmente do Robert Kirkman e ele pode publicar onde ele quiser. Se ele quiser ir pra DC amanhã, ele pode. Mas pode. Isso é uma característica muito da própria Image, com a né? Image Comics, é, exato. É. A alma dela é essa. E o H e o K.O. era que teria zumbis e alienígenas. Como é que é? O Robert Kirkman disse uma vez numa entrevista que quando ele tava tentando vender ainda a história do Walking Dead para o seu editor, ele deu a ideia e falou, olha, a ideia é zumbi. Aí ele, pô, zumbi não, cara. Zumbi já tá queimado pra caramba aí e tal. Isso em 2003, né, cara? É. 10 anos atrás, pra quem não tá percebendo. Pois é. Aí ele falou assim, não, mas olha só, vai ser uma série sem final. Ela é contínua e tal, você vai acompanhando. Ele falou, não, pior ainda, cara. Negócio monótono. Nunca vai acontecer. Tá? Pelo menos me diz o seguinte, o que que tá causando o outbreak, né? A infecção do zumbi. Ele falou, olha, a minha ideia é nunca falar. Aí ele, não, então não tem jeito. Você tem que bolar uma parada. Você tem que dizer o que é, porque tem que ser uma grande revelação na hora. Bem aquela coisa Image, né, de visual e tal. Aí ele voltou pra casa e falou, pô, mas eu não quero fazer revelação. O importante não é o porquê que criou os zumbis, é o zumbi em si e a metáfora toda que ele cria. Pensou, chegou lá, sei lá, no dia seguinte, chegou pro editor dele, olha, eu já sei. A revelação vai ser o seguinte, tem uma espécie alienígena prestes a invadir o planeta Terra e eles lançaram essa infecção pra desestabilizar tudo. Aí o cara, nossa, puta que pariu. É isso aí, é isso aí. Excelente ideia. Excelente ideia. Print it. Aí começou a série. E o Robert Kirkman calou a boca e falou, cara, até onde eu vou segurar essa porra do sexto terrestre? E ele começou a escrever e aí tal. Aí começou a fazer um sucesso do caralho. E quando tava lá na frente, na edição, chegou o editor e falou pra ele, cara, eu queria conversar com você sobre aquela parada dos alienígenas. Aí o Robert Kirkman, caralho, e agora, né? O que que eu vou fazer? Aí ele, então, cara, esquece aquela ideia lá. Vai ficar muito ruim se tu fizer isso. Deixa assim. Excelente. E aí ele conta isso. E não dá pra saber se na verdade é uma mega sacanagem dele com a gente isso, né? Então, seria muita sacanagem, cara. Tem até uma edição do Walking Dead especial, pelo menos na versão dos Estados Unidos, que ele publicou uma história contando essa invasão dos extraterrestres com zumbis e tal, como se fosse uma piada, sabe? Então ele queria fazer isso mesmo. Porque se ele publicou o livro, era aquele ranço de vontade que foi pro papel, hein? É, exatamente. É, bom, aquele verde pra colher maduro, né? Se ele solta isso na mídia, a galera, porra, mas até que é interessante. Aí ele, porra, então vou fazer essa merda mesmo. Mas não tem nada a ver, cara. É uma muito merda, ruim, é uma merda. No seriado da TV, eles não resistiram e eles colocaram, né, uma pseudo-explicação do porquê, né? O quinto episódio da primeira temporada é terrível. Que eles vão lá pra aquele CDC. Nossa, aquilo é muito ruim, e tem cara. Um cientista transtornado e o cara mostra... Tem uma explosão terrível. Pô, cara, mas olha só, eu acho que esse episódio tem uma importância. Não, sério, não. Nenhuma. Pra gente saber o que é uma merda. Mas olha só. Existe nesse episódio, cara, um caráter de separação. A partir daquele momento, o mundo não, nunca mais vai voltar a ser o que ele era mesmo. Não, o mundo aquele... já não, acabou mas... anyway. Não, cara. Mas olha só. Ali era o último resquício. Não era. Mas não precisa. Não tinha resquício. Tinha, cara. Então o cara explodiu a parada. Não, aquilo foi uma injeção de linguiça desnecessária for dummies. Covardia. Cagou a primeira temporada. Cagou. Eu enxergo isso como a separação definitiva. Explodiu ali o marco, o último bastião da civilização. Acabou. Olha que legal, olha que legal. Um dos pilares do bom filme, o HQ, o roteiro, livro que seja, de terror, é o horror oculto, a dúvida. O que será que tem ali depois da esquina? É, que tá exato, exato. O legal da revista é você ficar nessa angústia, sabe? Que porra é essa? Por que que ficaram assim e tal? Chega um momento da revista que você já não tá mais nem aí pro que aconteceu. É. Convenhamos, chega um momento na revista que você não tá nem mais aí pros zumbis. Sim, que a revista, ela começou com muitas outras obras usando zumbis pra mostrar toda metade da sociedade, do comportamento humano, essas porras todas. Só que chegou-se num momento da história, de depois de 10 anos, que não precisa mais de zumbi pra fazer metáfora. Ele já tá falando... Você já entendeu, né? Exatamente. São as pessoas mesmo o problema. Então a gente não vai fingir mais que são zumbis, sabe? Isso é interessante na revista. Às vezes é meio chato, porque depois da saga do governador, na história em quadrinho, a história meio que se repete um pouco, né? Fica cíclica, isso, né? Exato. Sempre aparece um cara mais fodão. Tem que achar um local que seja seguro, mas esse local vai estar dominado por uma quadrilha ou por um grupo de pessoas, independente de como eles se autodenominem. E acaba ficando um pouco cansativo, eu acho. Até a saga do governador, a história cresce pra caralho. É. Sim, sim, sim. E aí depois ela não ganha nada, sabe? Nada foi mais foda do que aconteceu na saga do governador, nos quadrinhos. Mas você não acha, o David, que depois da saga do governador, ele começa a forçar muito mais o vilão interno? Porque até o governador, eles sempre estão... Qual é o problema? Tem um vilão ali, que o cara pode atrapalhar a nossa comunidade e tal. E quando passa dessa parte, eles descobrem aquela cidade e tal, chega um momento, cara, que assim, o problema somos nós. Como é que nós vamos aprender a não sermos vilões de nós mesmos? É, um pouco, né? Já era um pouco assim, mas eu entendo o que o Beto quer dizer. Chega uma hora que o próprio Rick fala isso, né? Ele fala, cara, não importa mais qual lugar que a gente vai encontrar, se vai ter gente ruim ou não, todos nós podemos nos tornar pessoas horrorosas. Eu acho que o personagem em si, a essência de personagens é o que realmente importa no Walking Dead. Não, e não só a essência de personagens, mas como a facilidade que o Kirkman tem pra realmente te deixar bobo, assim, cara. Toda hora, pois a famosa edição 100, ela é um negócio que você já esperava, mas quando acontece, tu fica maluco, cara. É de dar ânsia de vômito, assim, de dar... Porra! Amarra o estômago. Isso é o principal problema da comparação dos quadrinhos com o seriado. Todo mundo entende que o seriado é uma outra mídia, que o cara não tem 10 anos pra contar a história, né? Que ele tem que dar uma enxugada e ser objetivo e pensar em audiência e tudo isso. Mas, cara, ele tinha personagens tão ricos. Pra que ele teve que cagar tantos personagens da série, cara? Tipo quem? Por exemplo. Tipo assim, o Rick, por exemplo. O Rick, ele não era um merda desde o começo. Ele ficou um chato de galocha quando começou com essa porra de conflito interno dele aí. Depois que ele ficou maluco por causa da esposa. É, né? Mas sabe qual é o principal problema do Rick? E o Jovem Nerd que não leu os quadrinhos vai ter um choque agora? É. Cortaram a mão do personagem errado no seriado. É verdade. Porque na revista em quadrinho, quem perde a mão é o Rick, não é o Merle. Sim, sim. É verdade. Ele, logo no início? Não, na saga do governador. O governador que arranca a mão dele. O governador dos quadrinhos é muito mais foda que aquele almofadinha de Woodbury. É. E ele pega e tá, corta a mão do Rick fora, cara. Caraca. Sabe qual é o lance? O governador dos quadrinhos, ele é mal de verdade. O governador de Woodbury da série de TV, ele é aquele tons de cinza que o MRG sempre fala. Ele nem sempre é mal, nem sempre é bom, tem um motivo e tal. No final é que ele dá uma pirada, mas ele não consegue, né, ser ruim o suficiente, né? O ator é muito ruim, né, cara? O governador dos quadrinhos... É mal. Ele é mal Darth no Vader. Nível louco. Ele é louco. Você sabe por que ele é mal? Aí é isso que é muito foda. É o livro? A gente sabe. Exato, cara. A ascensão do governador, que explica a história do personagem governador, cara, constrói um personagem foda demais, sabe? De onde ele vem, o que ele passa. Era ele e um irmão dele. Ele era um cara que tem problema de saúde, era um cara fraco, sabe? O irmão dele era um fodão, um lenhador. E você vai lendo o livro todo, com certeza que o irmão dele vai ser o cara. E o irmão dele tem uma filha, e vai cuidando da filha e tal. E esse cara, o governador, que é o fraquinho, em atos de covardia, às vezes bota a menina em risco no livro. E o irmão dele dá cada vez mais esporro, que eu tô fazendo a irmã dele fica maluca, estupra uma mulher, e eles começam a entrar naquela loucura do Walking Dead. Chega no final, o irmão dele morre, como o Kirkman gosta de matar os personagens da forma mais bizarra possível, e aí ele se vê com aquela menina que tinha acabado de ser mordida, com a menina no colo mordida, e ele fala, e agora? O que eu vou fazer? E aí ele encontra uma cidade, e aí você entende, sabe? Ele passa por tanta parada que no final do livro, cara, ele tá assim, eu tenho que matar, porque se eu não matar, se eu não fizer maldade, eu não sobrevivo, porque foi isso que eu aprendi. Peraí, não ficou claro o seguinte, na verdade o governador que a gente vê ali na série principalmente, ele é o irmão que morreu. Ele passou por uma confusão mental que ele começa a personificar o irmão dele, que era aquele cara psicopata, entende? Exatamente. Ele começa a querer ser o irmão dele fodão, porque o irmão dele era, tipo, ninguém passava na frente. Assim, você ameaçou, você morre. Uhum. Na cabeça dele, aquela menina é a filha dele. Ele virou o irmão dele, sabe? É uma psicopatia que ele começou a ter. Ficou com esquizofrenia, ele tem duas personalidades. Isso, exatamente. Exatamente. O MRG te agradece por você ter destruído o nosso episódio de livro sobre a sessão do governador. E aí você tem esse governador que nos quadrinhos teve todo esse crescimento, que eu não conhecia, mas que chegou ao governador louco, psicopata, que todo mundo conhece. O cara, na seriada da TV, ele ficava só na ameaça, né? Vou fazer, tomando vai whisky. Acontecer. Tomando uísquinho, mexendo gelo com o dedo, meu. É que bom vivan é esse? No quadrinho, o cara estuprou a Michonne. Estuprou e torturou, né? Uhum. Pegou pesadíssimo. E ela se vingou dele no mesmo nível. Pior. Castrou o maluco, né? É. E usou uma colher pra fazer a colher, coisa assim, imaginar. Exato. O cara virou... Não foi ele que virou o Satsu? Furou com o Toquinho? Engraçado, eu como personagem, eu prefiro o governador da série. Eu acho que ele é um personagem mais bem trabalhado. Da série de TV? Eu acho que os quadrinhos ele é mais real. Não, que isso, cara. Não. Exato. Nossa, cara. Guerra é um negócio muito overpower pra aquele universo. Caraca, o da série é um idiota, cara. O cara é só ameaça, o cara não isso chega... é mais realista, entendeu? Não é realista, cara. Olha só, na série de TV, assim, eu mato alguns, outros não. Eu vou chegar e matar uma porrada de militar, mas esses caras aqui eu não vou matar. Por que que ele não matou o Glenn? Por que que ele não matou a mulher dele? Por que que ele não matou a Andrea e matou os militares? Ele não tem modus operandi, cara, na TV. Talvez tenha pela ameaça. Os militares então, com certeza se revelariam. Cara. Ele considerou a galera do presídio ameaça maior do que os militares. Não é só isso, cara. Ele justifica na série não matar esses personagens que você citou por elementos diversos. Por exemplo, a Andrea, a semelhança com a esposa. O Glenn e a Maggie, que na série é muito mais forte que no gibi, ele não mata os caras porque ele precisa de informação que os caras vão passar. Depois que eles passam, os caras iam morrer. Por que não matou? Ele ia matar, ele mandou. Ele porque ele precisa sujar sempre. Não, cara, não. Aí eu não consegui comprar a ideia desse cara, desse governador da série, não. Tanto que eu ouvia todo mundo falar, caralho, a saga do governador é foda nos quadrinhos e tal. É foda. E aí eu fui vendo na série, foi tão foda assim mesmo? A minha esperança pro seriado, pra série de TV Walking Dead, era eles fazerem a... Eu sabia que eles nunca iam fazer a saga do governador como ela realmente é, que é realmente muito agressivo pra TV. Mas, porra, pegar um pouco mais pesado. Tem um personagem na série que era muito maneiro, que é o Tyrese, né? Pois é, ele cara. Ele apareceu na série de TV. Nos quadrinhos. Ele é tipo o número 2, né? Isso, o cara chega e ele vira o braço direito do Rick. E como no seriado de TV eles criaram o Daryl, ninguém mais podia ser braço direito do Rick, né, cara? E aí o... Convenhamos que o Daryl é foda. É um personagem muito bom. O Merle e o Daryl são as únicas coisas acertadas na série de TV. Não é, exatamente. E aí você tem o Tyrese, que não podia ser foda porque já tinha o Daryl, que era foda, e aí você transforma o cara num merda. O cara não fez nada. O cara, olha só, não precisava gastar dinheiro com aqueles dois. Não precisava dar fala pra ele. Ele só falou assim, olha só, eu não vou me meter, hein? Você vai lá, eu tomo conta aqui, quando você for embora, eu vou embora. Caraca, meu irmão, que perda de tempo, aí o governador bota cara. A mãozinha no ombro dele, tudo bem. Ah, não, cara. Obrigado. Na revista em quadrinho, o Tyrese era o segundo, né, o braço direito, o segundo homem da galera do presídio, e era namorado da Michonne. O governador capturou ele e decapitou ele na frente de todo mundo com a espada da Michonne, meu irmão. Isso aí é intimidação, brother. Isso aí é intimidação. Não é ficar de show-off de gás no olho falando que tá sangrando, pô. Falando por mim, não sei se o Marco Gomes entra na onda junto, assim, dizer que a gente acha o governador ou qualquer outro personagem da série, digamos, ah, mais bem trabalhado, tal, mais complexo do que dos quadrinhos, não quer dizer que a gente ache o governador dos quadrinhos um personagem ruim. Ele só é mais bidimensional porque o quadrinho não teve tempo de mostrar todo o desenvolvimento do cara. Eu acho ele muito overpowered também, aquele negócio de chegar de tanque de guerra. Tanque de guerra é um negócio muito irrealista pra aquele universo, entendeu? Não, mas é assim, havia, você não entra num tanque de guerra, sai pilotando e atirando, não, não é brincadeira. Mas havia militares em Woodbury. Quando ele chega lá, aquele lugar tá dominado todo por militares, e os militares intimidam ele, e depois é que ele começa a meter uma marra e se torna o líder. Essa história toda é explicada. Mas o livro é outra coisa, Beto. A gente tá falando dos quadrinhos, quer dizer, o cara é aquela velha discussão. Então você é obrigado a comprar o livro pra aprofundar um personagem a ponto de ele ficar bom na revista de novo? Olha, é Afonso, complicado. Olha, Afonso, sua esquiva fenomenal. É, não, cara, não, não é obrigado. Mas existe uma lógica, existe uma lógica. É aquilo, o Kirkman, ele vai compondo o Walking Dead ali, os personagens do quadrinho, muito bem com o livro. Se você gosta e você quer um pouco mais daquilo, você pode ter no livro, você pode se aprofundar no personagem que tem um livro só pra ele. Isso é muito bom. Ah, isso é legal. Você não precisa ler o livro pra respeitar mais o governador do quadrinho ao invés do da série. Cara, rapidinho, mas olha só, visualmente, fisicamente, o personagem do quadrinho, ele é muito mais zoado que o governador da série. Da série, ele é pra, você olha pra ele, você tem aquela dúvida, porra, confio ou não confio nesse cara? Que teria que ter pro cara ser líder, né? Exatamente. E no quadrinho, cara, ele é o Danny Trejo. Ele é o Danny Trejo. Então você já fica, porra, não vou confiar nesse maluco. Esse cara é um motoqueiro. É. Motoqueiro com a machete. Exatamente, cara. Eu parei o Walking Dead, o seriado, na segunda temporada, não consegui mais, não deu mesmo, é muito ruim. Mas quando eu vi fotos do governador e tal, eu até fui pesquisar, falei assim, pô, vou ver se vale a pena, eles vão botar agora dois personagens, que é a Michonne e o governador, que são muito bons, quem sabe eles voltam pra ideia original. Mas assim, cara, o governador da série, ele me parece ser um cara velho, sabe? É tipo, ele é um velho. E o governador e a sua história, e o governador dos quadrinhos e tudo, ele não pode ser velho. Aí é que... velho old style? Não, ele é velho, ele é velho. Ele é um cara não, velho. Não achei isso. Não. O cara ele é um quarentão, não. Quarentão, é. Ele é um quarentão, é. Não, mas quarentão é o irmão dele que morreu. Quarentão não é ele. Não, a série da TV tá longe dos quadrinhos já há muito tempo, não é de hoje. Essa saga do governador nos quadrinhos, ela causa tantos danos, cara. Caraca. Manda um spoiler, vai. A esposa e o bebê morrem na fuga da prisão. Um tiro de 12. Exato, cara. Na TV botaram o filho pra matar, a mulher morreu com o zumbi mordendo, não sei o que lá. Na série, ela tem o filho dentro da prisão, aí fica todo um drama. Tinha prisioneiro que era... psicopata, que comia criança. Pedófilo, tarado, estuprador. Eles entraram num mundo escroto. O Herschel, cara, ele vira um cara gente boa que tá em cima da Carol, que é a vovozinha, mano. Pode crer, nada a ver, né, cara? E aí, no final, o governador vai invadir o presídio pra matar todo mundo, fazer acontecer. E aí, na fuga, o nego atira na Lori, na mulher do Rick, por trás, né? E quando ela leva um tiro, ela tá carregando a filha no colo, a Judith. E ela mata tanto a mãe quanto o filho naquele momento. Porra, esse momento é terrível, cara. Esse momento é terrível. Cara, esse momento, né, lendo os quadrinhos, é chocante, cara. Porque ela não é a bitch que ela é no seriado, né, cara? Ela, na seriada, ela é muito insuportável. Muito insuportável. Muito insuportável. E nos quadrinhos ela é ok. Ela teve lá um caso com o cara, mas ficou por isso mesmo. E ela seguiu a vida dela, né? Uma diferença que fez muita antipatia da Lori na série crescer é essa. Nos quadrinhos, ela e o Shane, eles, por conta do problema lá, de todo o trauma, eles têm uma noite lá de trepação. Normal, e aí situação eles ficam... normal de fim de mundo, cara. O cara tava fim morto, afinal. E tal. Isso, em tese, o Rick tava morto, eles ficam tipo assim, puta, fizemos merda, nada a ver, papapá. E aí o Rick chega, ela tá até que bem resolvida, agora o Shane tem um breakdown ali. Ah, mas ela fica pagando de Dona Flor. Ela fica. Mas calma, nos quadrinhos, não é como é na série. Na série, ela tava metendo forte ali com o Shane quando o Rick chegou. Aí você, porra, meu irmão. Ela tava assada quando ele chegou. Né? Sabe qual é o outro problema da Lori na série? É que esta mulher já era insuportável no Prison Break. E eles trouxeram a mesma porra do personagem insuportável pra cá, entendeu? Mas olha só, outra parada é assim, o Shane morre na, sei lá, terceira revista. vista, cara. E isso é importante pro resto da história. Com certeza. Mas é, do seriado não, precisamos ter o vilãozinho dentro do grupo. O cara maluquinho. Não pode ser o Daryl e a gente já se livrou do Merlo. Então pode ser o Shane, né, cara? Então, peraí, calma aí. O Shane morre logo no início. Morre. Morre o garoto, o Carl, o filho do Rick. Ele é que mata o cara. Logo no começo. O filho do Rick vem nessa punheta de se transformar num adultinho e não se transforma. Na revista em quadrinho ele já vira adulto logo de cara, né, cara? Não, vira adulto e putinha do cara, né? Cante para mim, seu merdinha. É tipo... Não, olha só. Mais chocante dele é quando ele mata um dos gêmeos. Quando o Carl mata e vira o pai... Pai, era necessário. Pois é, mas quando ele... Mas é um processo, beleza? Ele matou o Shane na revista em quadrinho porque o Shane ia matar o Rick, pai, né? E caralho, que porra é essa? Pá, matou o cara. Foi uma reação, mas aquilo despertou um sentimento de caralho, esse mundo é matar ou morrer. E aí ele vem vendo todo mundo matar ou morrer até o momento que ele resolve tomar uma atitude de matar um amiguinho dele porque o garoto tá pirado. Mini psicopata no grupo, ele, beleza, matar ou morrer. Pô! Esse mundo é de matar ou morrer? Morrer e matar. Não. Eu acho também que vocês estão com o coração muito preto. Muito fanboy. Não tô, cara. Por acaso é o Beto? Não. Parece que o Roberto contaminou todo mundo com sua infelicidade. Eu desgosto da série. Eu desgosto da série e eu dou motivos pra desgostar. Eu também. Não um ódio gratuito. Peraí, antes de você dar motivo, vamos entender o seguinte. Primeiro, quando você faz uma revista em quadrinhos com a tiragem pequena, relativamente pensando em comparação com a série, que ela começou dentro da editora que ela começou, do contexto que ela começou, o cara podia pirar e fazer a porra toda. Quando você joga isso pra uma televisão, tudo bem que é o AMC, não é uma Fox e tal, que você tem outras limitações. Ele tem algumas limitações. Sabe qual é o meu problema? É você pegar a segunda temporada e fazer metade dela deles olhando pra um celeiro, cara. Mas aí que caralho, tá, olha só. Caralho, dava pra acontecer muitas coisas e eles ficam, ui, o celeiro, o que será que tem no celeiro, hein? Eu acho que eu ouvi um zumbi no celeiro. Vamos lá no celeiro? Mas veja cadê bem. Cadê a menina? Procura a menina. Vai pro celeiro. Conversa com o velho. Procura a menina. Vai no celeiro. Conversa com o velho. Ah, meu irmão, dá um tiro no velho, taca fogo no celeiro e chuta o cu da menina, cara. Aquele episódio que o Rick tem que atirar na cabeça da Sofia zumbi, aquele episódio é muito foda. Pra mim é o melhor episódio da série até eu hoje. Eu achei um dos melhores episódios esse. Caraca, mas você tá entendendo que você tem que passar por uma romaria de vários episódios que nada... Vamos tirar o zumbi do poço, explodiu o zumbi. Cara, nada acontece, é porque, cara. Assim, nada acontece. Esse zumbi do poço foi ridículo pelo seguinte. Todo episódio tem que aparecer o zumbi. Isso. Né? Todo aquilo episódio. Era uma fórmula daquela época. Hoje já não é mais assim, mas naquela época... Na segunda temporada era assim. Tem que ter um momento do zumbi. Tinha uma fórmula. E aí eles estavam tão isolados do universo dos zumbis ali na fazenda, que os caras inventaram um zumbi preso no poço, maluco. É ridículo. É parada. Na revista em quadrinho, eles chegam nessa fazenda e é um oásis naquele mundo de merda. É. Eles vivem um relax ali porque os zumbis estão todos no celeiro. Então tinha motivo pra não ter zumbi na fazenda, cara. E aí, de repente, eles mudam. Você tá aí, sendo chita, Zagal. Caraca, cara. Eu olhava assim e falei, perdi uma hora da minha vida. Quanto custa uma hora? Zagal, o Walking Dead é uma novela na televisão. Verdade. Entende? Você não gosta de novela? Você assiste novela. Não, calma aí. Eu não gosto de novela. Eu gostava de novela na época que todo mundo tinha que assistir novela e assistir Vindo ao Brasil porque entrei no hype. A novela, gente, é a mesma coisa que a gente comparar a novela com o filme. Poxa, mas por que as pessoas na novela estão repetindo o nome uma das outras o tempo todo? Pera aí, não. Porra, por que uma novela? Porque é outra linguagem. Tem essa comparação ingênua, cara. A novela tem 900 episódios, cara. O seriado tem 12. Não tem por que perder. Caraca, mas não tem por que você... Você tem um material escrito, que a série é baseada, de 10 anos. E o cara pega esse material, fala assim, quer saber? Eu não vou fazer acontecer nada durante 4 episódios. Eu vou deixar todo mundo acampando, olhando pra um celeiro. Ah, não, cara. Ah, não. Me desculpa, cara. Devia ser pouco orçamento. É muito arrastado, cara. Ali você podia ter feito uma porrada de coisas. Eu não tô dizendo que você tinha que matar zumbi, vir um disco voador, nada disso. Você podia, por exemplo, ter ficado desenvolvendo essas relações humanas e conflitos e dramas, mas você não fez nada disso. Você ficou só olhando um celeiro. Não, e outra coisa. Não, cara, não aconteceu nada ali, cara. Que nem o Afonso comparou o Walking Dead como uma novela, sabe? Mas eu acho que é justamente aí o grande problema da série. Porque, assim como uma novela, eles vão fazendo os episódios e vão soltando. E as pessoas vão assistindo e eles podem medir o que as pessoas estão gostando ou não, sabe? Exatamente. E desde o primeiro episódio, ninguém gosta da Laurie, cara. E, tipo, mas a pessoa aí, assiste a boca. Mas eles mataram ela porque as pessoas queriam que ela morresse e depois fizeram a mulher continuar aparecendo, cara. Exato. Não, cara. Cara. Muito novela da Globo isso, né, cara? Ficar aparecendo fantasma é muito novela da Globo. Na puta, cara. Porque na revista, a Laurie continua atormentando ele, mas no telefone. Ele atende o telefone e fica que nem um louco conversando, falando sozinho. Isso sim, muito mais foda. Isso sim. E aí no seriado, cara, então tá chamando o público todo realmente de imbecil, que vem mostrar o fantasma da mulher pra ele sacar que ele tá pirado. Ah, cara. Ela teve a morte mais escrota. Um zumbi devorador de ossos, cara. O zumbi comeu até os ossos dela. Foda, cara. Cara, ela ficou inchada, tipo, sabe? Magali quando comeu pra caralho na tomada. Pode crer, né? O zumbi ficou inflado, né, mano? É, isso eu não aceitei até agora, sabia? Nunca apareceu o corpo nem nada. Eu acho isso muito esquisito, cara. Olha, ele comeu. É. O zumbi comeu até os ossos. O Diogo falou. Não, isso não faz sentido, cara. Peraí. Faz sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que ela sumiu e eles encontraram um zumbi barrigudo. É isso, é ridículo. Meu Deus, cara. Eu tô aqui fazendo o advogado diabo com o Marco Gomes, corajoso aqui do meu lado, mas é óbvio que eu prefiro muito mais a série de quadrinhos e imagino que o Marco também. Muito. A diferença é que a gente não, pelo menos acho que foi isso, Marco. Quando a gente olhou a série, quando a gente vê a série, a gente compreende as limitações que ela tem. Isso aí, eu me divirto vendo a série, não, é só não. Isso. Cara, olha só, não é questão de limitação, é questão de mau aproveitamento. Eu vou te dar outro exemplo do meu desgosto, que não chega a ser ódio, mas é um desgosto exaltado pela série. Mas você assiste a série? Tuxê. Assisto? Assisti tudo, até o último. Tuxê. Mas eu assisto pra gravar essa merda desse Nerdcast, não pode ser. Quanto tempo esse Nerdcast tá marcado? Tive que assistir 4 episódios outro dia pra... Merle, o irmão do Daryl, queridinho da galera. Sem a mão na série de TV. Daryl é o queridinho da galera, certo? Daryl eles não existem na revista em quadrinhos. É foda. Não existem, nenhum dos dois existe na revista em quadrinhos. E eu acho personagens maneiríssimos. Sim. Eu entendo que o Daryl é uma junção do Abraham com o Tyrese e outros personagens. Tá todo mundo ali no redneck, white trash da parada. Ele é tipo um ranger. Ele é o white, cospe tabaco, faz Aragorn. Suco de maçã em tigela. Isso. Tá. Passo largo. O Merle é a antítese do Daryl. Enquanto o Daryl é o cara que foi criado pelo escroto, mas virou bonzinho, o outro era tem o mesmo nível de proficiência, só que é um escroto, certo? É. Isso. Sim. O cara ficou preso no telhado, e aí algemaram ele, e aí ele teve que cortar a própria mão pra escapar, certo? É. Peraí, não esquece que a chave quicou e caiu no quicou, cano. Quicou, isso. Caiu no cano. No cano, isso. E aí, vocês lembram que logo depois disso, eles voltam pro acampamento, e aí tem um furgão cheio de zumbi e sai zumbi pra tudo que é lado e ataca o acampamento? É. Eu fiquei torcendo muito, porque nessa época ainda tava gostando da série, pra que o Merle, numa rampage de vingança inacreditável, tivesse cortado a própria mão, usado a mão como isca, jogado dentro desse caminhão, levado o caminhão cheio de zumbi pro acampamento pra fuder todo mundo. Porque dava tudo a entender. Como é que foi pra um caminhão cheio de zumbi na caçamba perto do acampamento? É. E aí o cara não aproveitou isso pra nada, escondeu o Merle 1000 episódios até previsivelmente fazer ele aparecer junto com o governador. Sim. Não, mas peraí, eu lembro que tinha essa desconfiança que era o Merle que tinha feito. Nunca resolveu. Nunca, isso. Nunca deu em nada não, isso. Jogaram verde. Até porque só. Acharam a mão dele no terraço, né? Então não pode ter sido o Merle. É, então, tá vendo como o cara desperdiçou? O cara podia ter construído mais esse personagem. E não só falar, ele é filho da puta, ponto final. Ele podia ter sido mais filho da puta. E aí, pra fuder tudo, meu irmão. Como é que vai falar que gosta do seriado da TV? O cara, no último minuto do último episódio, resolve fazer uma redenção à moda caralha. Ah, isso quer é saber? Covarde. Quer saber? Eu vou ficar bonzinho agora. Sai do carro. Sai do carro que agora eu vou... Agora eu vou me redimir. Mudei de ideia, foda. Naquela curva ali eu mudei de ideia. Sai do carro. Vou me redimir. Ah, não. Ah, não, cara. Ah, não. Isso foi muito triste, cara. Isso foi muito patético. O cara viu aquela entrevista do Stallone dizendo que sempre tem que ter redenção e resolveu fazer isso de qualquer maneira. Cadê redenção? Não teve redenção. Até tava maneiro isso. Ele ser um escroto que foi banido de uma comunidade, que teve que ser aceito na outra por outros motivos, né? Que ninguém gostava do cara. Aí a velhota já começa a gostar dele. Aí todo mundo já meio que depende do cara. Ele já começa a ter livre acesso. Porra, cara. Isso foi caído. Tinha que ter tratado o cara como escroto até o final, cara. E não dá nem pra entender como. Por que eles escreveram assim? assim, né? Porque ele não morre no último episódio, ele morre no penúltimo. Tipo, é muito anticlímax. Exato, não tem nem clímax, cara. É sempre uma redenção, cara. É. Tipo, muito caído, cara. É muito caído. Não faz sentido pra história isso. É mal escrito, né, cara? Não faz sentido. Ele era o pega pra capar do acampamento de Woodbury. Puta, o cara tem uma mão de faca. Ah, o cara assim. Luta com zumbi sem dente. Inclusive... cara, é o inferno na terra. Aí, ele sai de lá, fica tomando pinote de todo mundo, cara. E tem uma redenção, a moda do chefe. Qual é o prato de hoje? Redenção pro Mer. Ah, não, cara. Apesar de eu não achar que essa bosta completa que o nosso querido Rage Master estava despejando, uma das coisas que me incomodou muito no começo da série, principalmente porque eu estava muito mais apegado ao material original, foi que eles são muito mais burros na série de TV do que nos quadrinhos. Porque quando eu comecei a ler os quadrinhos, eu comecei bem lá pra 2003, 2004 mesmo. Porra, sério? É, eu comecei a ler de lá, apresentei pro Diogo um pois pouquinho é. Depois, né, Diogo? Você é um desbravador. O Afonso trouxe, acho que um lá de fora e puta, isso. Foda. Quando eu falei pro Diogo isso, eu falei, cara, não sei se o Diogo lembra, eu falei assim, cara, eu nunca vi a dinâmica em grupo de pessoas sobrevivendo no mundo de zumbi que não fazem as burradas que a gente vê as pessoas fazendo em filme. E elas têm soluções pra probleminha do dia a dia, que a gente sempre vê no filme a pessoa fazendo merda, e você fala, pô, por que ela não fez não sei o que, não fez isso aqui? A série, em quadrinhos, ela é repleta disso, principalmente a primeira temporada, incluindo a coisa do poço, quando o Jovem Nerd citou, deles descerem o Glenn no poço, aquilo ali foi a coisa mais lusitana que eu já vi em todas as séries de televisão. Então, realmente, ali era uma burrice absurda. Eu acho que depois eles remediaram uma série de coisas, tem limitações, tem demoras, tem o aspecto novela, sim, mas eu aprendi a me distanciar do material original e apreciar a série, até porque é uma série que eu acho que o nerd, o geek que somos, tem que agradecer da gente ter isso. Com essa qualidade. Eu também acho. Eu me divirto vendo a série, independente da revista. Assim. Eu acho que a gente tem que agradecer pelo Game of Thrones, não pelo Walking Dead. Eu concordo, porque tem uma série de qualidade com peitinhos. Mas cheio. Congruências também com os livros. Aí o fã chiita do Game of Thrones também reclama das mesmas mudanças, dos mesmos problemas. Caraca, mas você não está me entendendo. Eu não estou reclamando de mudança porque eu consigo entender que existe diferença de mídia. Eu estou reclamando da má utilização de uma história, cara. Eles podem mudar tudo. Eu não estou reclamando do Daryl ou do Merle. Eu estou reclamando do que fizeram de errado com eles. Eu não estou reclamando da parte lá que eles vão pra casa do velhote. Eu estou reclamando de ficar 4 episódios olhando pra um celeiro, cara. É, porque assim, ó, o primeiro episódio da primeira temporada, ele já te mostra. Não vou fazer igual ao quadrinho. Só que aquele primeiro episódio é muito bom. E ali, quando você vê, você fala assim, porra, vai ser bom. Quero ver isso. E aí, o que acontece? Quando você pega uma série que tem um potencial maneiro, porque é baseada em quadrinhos, e tá jogando esse potencial fora, só porque tem zumbi, e aí parece que isso é o suficiente, não é? Isso, sabe, frustra pra caralho. Deixa eu perguntar se vocês que estão acompanhando o seriado, Afonso que gosta, Marco que gosta e Azaghal que odeia. Eu gosto jovem... também, porra. É, então, todos que gostam e odeiam. Agora tá no time de que gosta, até parece. Não, tô igual a... Agora que o time que gosta ficou popular. Mas eu em nenhum momento falei que não gostava da série, cara. Vocês estão querendo ser advogado do diabo. Eu conheço bem esse papel. Deixa eu perguntar, com todas essas mudanças, porque assim, eu ouvi o Azaghal falando aí, ah, o personagem X é a junção de tais personagens e tal. E uma coisa que ficou clara na minha cabeça quando você falou, Azaghal, é o seguinte. Tá, mas a série não vai ter culhão pra matar ele, que é o que deveria fazer. Inclusive, eu comentei aqui em casa, quando a gente tava assistindo o seriado e tal, eu falei, já mataram a Lauren. Então não vai ter aquele momento que é o mais impactante da saga do Governador, que é quando ele explode a Lauren e o filho, a né? Filha. A filha, isso. Eu falei em casa, eu falei assim... Só tem uma maneira desse seriado ser impactante como foi. Você até me falou por DM, mas eu não lembro. Falei, né? Que é matarem o Daryl. Vai ser foda, vai ser choradeira, mas vai ser um impacto caralho. Claro que ninguém teve coragem de fazer isso. Vai ser impacto na audiência. Aí que tá o problema. A gente sabe que a audiência manipula o caminho da, abre aspas, novela. Esse é o problema, cara. Eles não têm culhão. Não é questão de ter culhão. Eles têm dinheiro no bolso. Então eles vão sustentar os personagens que atraem mais gente. É igual o Big Brother. Vai dizer que ganha o Big Brother. Eu vou te fazer uma pergunta objetiva. Você achou a morte da Lori, que aconteceu antes do que deveria por causa da audiência, maneira? Você achou que foi uma morte impactante? Não, aí que tá a minha discussão. Não é que eu ache maneira ou melhor. Quase nada na série de TV eu acho melhor dos quadrinhos. Eu só entendo por que foi dirigido daquele jeito. Então você elucide a minha ignorância. Ele quer que você faça um stand. Ele quer que você me explique por quê. Ah. Já que você entendeu. Por que que aconteceu daquela forma? Porque você tinha que ter um momentinho mamãe com filho, porque tem mulher assistindo a série. Você tem que botar um peso ali. É, cara. Teve momento mamãe com filho na segunda temporada inteira que ficava velha. Cadê minha filha? Cadê minha filha? E depois, quando o Carl levou o tiro do gordo, ficou todo mundo salvo. Ah, meu irmão, teve momento mamãe e filhinho a série inteira. Sabe qual é a verdade nua e crua aqui? É o seguinte, e a gente não gosta de ouvir, mas se você pensar bem, se a série de televisão fosse uma transcrição perfeita do que os quadrinhos são, a série não teria sobrevivido na televisão, gente. Mas eu vou repetir mais uma vez o que eu já falei, eu tô ficando até chato, que eu não quero que seja transcrito, porque eu entendo que são mídias diferentes, mas eu tô falando o seguinte, poderia ser bom... Cara, olha só, eu assisto Game of Thrones e eu li Game of Thrones. Eu gosto do livro pra caralho e gosto da série, entendendo todas as limitações. Eu estudei história sobre Roma, Império Romano, Júlio César, e eu vi o seriado Roma da HBO. E os dois são excelentes, cada um com suas limitações. Agora, assim, a história é excelente porque ela não tem como não ser, né? Mas eu digo, li livros, né? Eu li vários livros. Li aquele livro do Con Ingunden, o imperador que fala da história do Júlio César, e é tão maneiro quanto a série Roma, sabe, entendeu? A mídia foi bem utilizada. A minha reclamação não é transcrever, não é nada disso. A minha reclamação, ele podia pegar e mudar todos os personagens, deixar só o Rick. Ou nem o Rick, deixava só a Laurie. Mas a série não tá sendo bem aproveitada. Cara, olha só, você viu a série, você achou maneiro o final da terceira temporada? Ah, não. Não tem como. Não, não. Então, realmente, cara, não. Essa é a minha reclamação. Pra justificar a igualdade de um exército. Porra, o governador mata o próprio exército inteiro. Caraca, mas assim, salve, cara. Cara, faz sentido. Nada sim, faz sentido, cara. Mas eu concordo, cara. Eu concordo, cara. Eu concordo aí contigo. Aí ele entra, traz um monte de candango, aí agora tem mais gente, agora acabou, gente. Fecha a cortina. Uma parada que eu acho que a gente tem que lembrar também, cara, que é importante, é a quantidade de bucha de canhão que a série em quadrinhos tem e que o seriado não tem, cara. O seriado, o grupo do Rick, ele é tipo 3 vezes menor que da série em quadrinhos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pesar, porque, pô, toda hora no quadrinho, morre alguém. O cara espirrou pro lá no zumbi mordeu o nariz. O cara aponta a direção, o cara come o dedo dele. Porra, desespero foda. No seriado, isso acontece com muito menos frequência. Então, porra, tem esse peso, né, cara? Mas tem um peso de você trabalhar isso com um ator de contratação, de tempo de tela. Se o cara fala mais, ele tem que receber mais. É, porque o personagem custa dinheiro, né? Exato. Isso que eu tô falando. Se o personagem custa dinheiro, por que que você botou aquele merda daquele Tyrese falando que não vai se envolver em nada, cara? Calma. Justificar. Agora eu vou defender o Tyrese. Olha só, o Tyrese, pra mim, ele foi inserido na série de uma maneira até zoada, só que... É cota. Pareceu mesmo. Matamos o T-Dog. Temos que trazer outro negro pra série, é isso? É não. Bem isso. E aí fica nessa de não vou me envolver. Aí o cara apareceu com o martelo, eu falei, fudeu, o cara vai arrebentar zumbi pra caralho com esse martelo, vai ser foda, meu irmão. O cara vai limpar essa merda dessa prisão, vai ser o pega pra capar. Aí ele entra na prisão, olha só, gente, eu tô aqui, mas tô na boa. A gente vai ficar no nosso, vamos ficar no nosso canto. A gente caga, mas a gente limpa. Não, Dave, cara. Dave, tem uma coisa que é importante na série de TV que foi melhor e mais realista do que no quadrinhos. Eles não conseguiriam limpar a prisão, que seria realmente inumano fazer isso, e viver numa sociedade utópica lá, plantando mandioca no quintal. Eu achei isso legal. Isso é interessante. Isso foi melhor. Porque eles viviam um clima escroto de insegurança. Tanto que até o governador fala, o Rick fala cheio de pompa, eu não vou entregar a prisão pra você. O cara, que lá, cara, essa merda, essa prisão. A porra aí que segura pra caralho. E os caras vivem nessa. O cara bobeou, tem um zumbi apertando a bunda dele. Isso foi interessante. Mas, puta, todo o resto, né, cara? É. Ah, mas eu ainda acho que a gente vai comparar a série agora, o programa inteiro? Não, porque agora acabou a série. A gente tá na terceira temporada e a gente vai falar só da revista, né? Sabe uma coisa que eu achei estranho? Eu entendi que na série eles quiseram criar um local por temporada, né? Então, a primeira foi na cidade, fugindo e tal. A segunda foi só fazenda, que também me encheu o saco em um certo momento. Mas aí teve o... Parece que quando eles descobrem a garotinha no celeiro, foi tipo, ah, valeu a pena, foi foda, né? A garotinha tá no celeiro e tal, não sei o quê. Umas coisas que me incomodaram na segunda temporada foi o Herschel. Tipo assim, ah, eu vou pedir pra vocês irem embora. E aí o Rick falando assim, ah, não, eu tenho que conseguir a aprovação dele pra ficar. E aí o único pessoal personagem que parecia criação naquela merda era o Shane. Verdade. Mas olha só, nós temos armas e você tem que agradecer que a gente não chegou aqui, estuprou todo mundo e queimou todo mundo. Entendeu? Porra, meu irmão. O cara, o velho, o Herschel, ganhou na loteria, cara. Ele ganhou a galera que sabe defender a fazenda dele e é gente boa. Entendeu? Então eu tava começando a dar razão ao Shane na segunda temporada, até que rolou até o do plot lá, ele queria matar o Rick e tal. Sabe uma coisa que me incomoda no Herschel? Amputaram a perna dele, né? É. Por que que ele tem que usar aquela calça sobrando? Não pode cortar? Não pode cortar a calça? Deu uma dobrada na calça. Não, viu? Fica balançando a língua ali, cara. Tá balançando, né? Pô, e aí você fala, é pro efeito especial. Não é, porque tá balançando. É pior, né, cara? Corta o cotoco e fecha embaixo pra não entrar friagem, cara. No quadrinho, ele tem uma discussão também meio que overrated, assim, babaca, e expulsa os caras aleatoriamente, cara. Fica revoltado. A linha é mais ou menos essa também. Uhum. Não tem... No quadrinho, ele tava meio preocupado que o Japa tava querendo dar uma machucada na filha dele. Ele pegou. O que aconteceu? Pegou. Ele tava, ih, agora, porque ele é todo religioso, mormon, sei lá que porra que ele é. Todo fanático religioso, de, né? E aí, vai e chegar eu... esse bando de hormônio aqui, minha filha não vai segurar onda. A Meg, inclusive, virou, cara, Resident Evil, né, cara? Pois é, roupinha. No final já tá de preto, bota até o joelho, dando headshot de costas, sem olhar, cara. Virou a Mila, tinha que botar a Mila no seriado. Uma defesa da Meg aqui também, eu acho que a Meg do seriado é melhor. A Meg dos quadrinhos, ela é uma vagabunda, de marca maior. Meu irmão, Meg... não é. Olha só, eu vou discordar de você pelo seguinte, toda sociedade que vive um momento de guerra, as pessoas piram. Piram e vivem no limite. Né? Quando as pessoas não têm esperança, quando as pessoas não têm visão de futuro, elas passam a viver a vida no limite. Não precisa nem ser um momento de guerra. Qualquer sociedade que, um grupo da sociedade não tenha uma perspectiva de futuro, ela quer viver só o presente. Então, em momentos de guerra, para exemplificar, a galera vira libertina foda, tanto os homens como as mulheres. Eles querem saber de aproveitar aquele momento porque não sabe se amanhã vai cair uma bomba na cabeça e morrer todo mundo. E era essa a vibe da Meg da revista em quadrinho. Ela chega pro Glenn e fala aí, vamos meter porque não sei se eu vou morrer amanhã, vambora, mas, tira não, a calça. Mas é isso que eu tô falando, é mais ou menos isso, porque ela não vive, ela não tem noção total da realidade do mundo fora da fazenda. Mas o Glenn vira pra ela e fala assim, cara, eu vou acabar morrendo sem ter comido ninguém. Tipo, ele até fala, né, inventa aquela história, aquela do Virgão que fala que comeu uma mulher, a prima, sei lá. Aí ela fala assim, não, então beleza, eu dou pra você, vambora, foder. Aí ele, como? Coração na mão. Qual o problema nisso? Eu não vejo nenhum problema. Também não vejo problema nenhum. Eu choquei porque ela tem um celeiro cheio de gente morta que morre todo dia e vira zumbi, cara. Então a expectativa dela é essa. Vou, amanhã eu viro um zumbi e tô no celeiro. E aí? Olha, agora eu fiquei meio chocado. É a resolução. O Marco Gomes do Afonso que, pelo visto, a vida deles foi mais interessante que a minha. Não, mas eu não tô dizendo que eu faria a mesma coisa. Eu tô dizendo que eu... Não sei se o Marco Gomes quer dizer isso. Você não daria pro primeiro ela, japinha que aparece? É isso que você tá dizendo? Eu me valorizo mais. Aí no final da segunda temporada, eles fogem da fazenda e tal, tereréu. E aí termina eles lá naquele pequeno acampamento. E aí a câmera sobe na grua e, mostra lá no fundo a prisão. Aí eu já sabia que tinha uma parada na prisão, né? Aí eu imaginei, olha aí, tá mostrando o que vai ser a terceira temporada na prisão. E aí terminou. E aí quando começa a terceira temporada, passaram 8 meses. Isso. Os caras estavam de casa em casa, na rua, fudidos. E eles encontram a prisão só 8 meses depois, estavam do lado da prisão ali, maluco. Levando em conta que aquele velho mora lá, então ele sabe onde é a prisão, né, então, cara? Assim, era, sabe, neve, era neve. Não fez muito sentido isso, os caras ficaram em oito meses os caras estavam na Califórnia, maluco. Porra! E aí os caras ficaram rodando aquela merda até voltar pra aquela prisão e tal, e achei... Vai que a prisão ficava num vale, que ela realmente ficava, e a neve cobria o vale. Cobria até em cima, né? Porra. Beleza, aí tá todo mundo na prisão, e aí começa a tal saga do governador. E aí todo mundo falava da Michonne, a gente tem até o Nerdcast que todo mundo me zoou, que eu não conhecia a Michonne, e aí chegou a Michonne. E aí, assim, eu estava considerando o Walking Dead meio que uma pegada um pouco mais realista desse universo zumbi, ou seja, estão aí preocupados com os personagens, dramas humanos, não tem aquele negócio de headshot, isso é péssimo. Que nem tem no Dawn of the Dead, todo mundo dá headshot e tal, não sei o quê. É, isso é foda. E aí mesmo. Entrou a Michonne e pareceu que a Beatrix Kiddo entrou na parada, entendeu? Ela é meio super-herói num mundo que não tava muito nessa vibe de cortar a cabeça de zumbi com katana, sabe? E aí eu achei esquisito também, mas... A Michonne, na revista em quadrinhos, tem um detalhe muito bacana e muito sutil, que é uma personagem... Ela é um pouco esquizofrênica. É. E ela fica meio discutindo maluca, com uma... ela fica discutindo com uma outra voz e você adiciona ali um fator de instabilidade muito interessante, que na série... Detalhe, eles até trazem isso um pouco na série, eles tentam justificar, ou só fazer um link, né, botar alguma conexão com isso, quando ela bate um papo com o Rick, falando, né, porra, eu também converso com meus namorados e tal, que é realmente a pessoa que ela conversa. E é legal porque aqueles zumbis que ela traz acorrentados são, na verdade, o namorado, né, zumbi namorado, e um amigo do casal. Mas então, é sutil, né, muito... E aquilo é muito legal e foi zero explorado, né? Foi. Dela ter dois zumbis, cortar os braços, tirar o maxilar, mandíbula, e aí traz eles acorrentados, eles não atacam, porque não podem, e acabam afastando os outros zumbis, né? Os zumbis não vêm pra cima dela porque ela tá meio que disfarçada graças a esses dois zumbis. Então, nos quadrinhos, eles fazem uma série de resoluções desse tipo. Eles fazem armaduras, eles criam armas, pequenas ferramentas. É, quando eles vão pro presídio, eles passam a usar as roupas dos guardas da tropa de choque. É muito bacana isso, cara. É muito bom mesmo. Uma coisa que eu acho que o Alexandre falou, que também diminui um pouco o fato da Michonne, é o fato de todo mundo atirar bem, faz com que a pessoa que realmente atira bem no seriado, que é a Andrea, não tenha significado nenhum. Exato, porque na revista em quadrinhos, ela é a sniper do grupo. Ela é fodona, cara. Então assim... Ninguém atira melhor que ela. E realmente no seriado, o nego atira correndo pra trás. Sai correndo, vira pra trás e atira. E o zumbi cai, mano. E aí começou... Eu não sei se eu comecei a perceber isso depois que a Michonne entrou. Comecei a perceber que os zumbis são feitos de papelão, porque qualquer porradinha... Qualquer pisada. Uma pisada na cabeça, parece que tá pisando na geleca, cara. Não, mas isso pode ser justificado pela decomposição dos corpos, né? Eu não sei. Bom, e o osso ficar fraquinho, é isso? E os zumbis repetidos, cara? Hein? Os zumbis repetidos. Zumbi repetido, tem direto. Mas olha só, Diogo, o osso não vira geleca, não, cara. Aí eu comecei a ver que o seriado realmente tá entrando numa... Ele tá entrando na vibe fantástico, né, cara? Que os zumbis são muito fraquinhos. Mas, que isso não é diferente da série, hein? Que a Michonne chega realmente cortando cabeça e a ninja do grupo. E agora, depois do 100, cara, tá maluquice total, né? Não. Pareceu o pajé da turma com o tigre de estimação. Tá loucura. Tá loucura. Tá assim. Total Ozymandias. Eu peguei um print dessa imagem e publiquei. Falei, what the fuck, cara? Porra, que merda é essa? Mas sabe qual é o problema também? Que eu vi um pouco. É que existem alguns arquétipos de personagens que são muito clichês nas histórias, entendeu? Até no MRG de Homem de Ferro 3, o Afonso Solano falou de um plot device lá, que é o Magical Negro, né? Que é o personagem negro que vem ajudar o protagonista branco com sabedoria e tal, não sei o que, etc. Existe também esse estereótipo da Angry Black Woman. Isso existe direto, cara. Segura meu brinco. Segura meu brinco aqui, eu vou lá. Cara, isso é um puta estereótipo de muitas histórias de ter sempre a Angry Black Woman. E a Michonne entrou como a rainha das Angry Black Woman. A parada, cara. Tipo, you wanna piss on me? You wanna piss on me? You wanna piss on me? E a cabeça indo de um lado pro outro, né? E o dedinho ainda. O grande tchan de final de terceira temporada é a Andrea se matar porque tomou uma mordida. Caraca, isso foi muito broxante. Puta, eu tinha esquecido. Juro por Deus que eu tinha esquecido disso. Vai tomar. A mulher não ferra nada. Ficou nesse reme-reme. Ficou de no reme-reme. Vou ajudar todo mundo e não vou ajudar ninguém. Era pra ser heroína. É verdade. Não foi. O que que ela fez? Ela não foi nada. Não acrescentou nada pra história. Ela larga a Michonne com uma facilidade, porque é o seguinte, a Andrea tinha muita conexão com o grupo, porque passou muitos meses com o grupo depois do apocalipse, certo? E tanto que ela deu, né, no seriado, em vez de se engraçar pro Dale, se engraçou pro Shane, o que é até mais justificável, que é o cara mais novo, né? É que na revista não tinha, né? O Carl já tinha matado o Shane e só sobrou o Dale. E aí, o que acontece? Entre uma temporada e outra, passaram-se 8 meses, e a Andrea ficou 8 meses com a Michonne. Tanto tempo quanto ela ficou com o grupo. Só que nós, como nós não vimos esse desenvolvimento de amizade delas duas, de sobrevivência... E velcro. Rolou. Isso. E rola um amorzinho. A gente não consegue ver que a Andrea deveria ter uma ligação com a Michonne tão forte quando ela tinha com o grupo. É verdade. E aí, isso, tipo assim, ela jamais escolheria a Woodbury em vez da Michonne. Mas ela se apaixonou. É fácil pro roteirista romper a amizade das duas porque a gente não viu o desenvolvimento isso. dessa amizade, entendeu? Você acha que se ela tivesse ido pra Woodbury com o grupo, ela ia largar o grupo pra ficar com o cara? Não ia, porque você sabe que ela tava muito ligada ao grupo, porque você viu todas as merdas que eles passaram juntos. Então eu achei também meio conversa elas romperem assim tão facilmente, porque ela fica apaixonadinha pelo governador, porque ela achou ótimo cama quente de noite. A Michonne até joga na cara dela, você escolheu uma cama quente ao invés da nossa amizade, entendeu? O Afonso, vou defender, vou botar lá o Afonso no ventilador aqui rodando. O Afonso, numa situação dessa, ele trairia o grupo imediatamente. Uma noite, o filho da puta foi dormir na cama com um homem. Por causa do colchão, cara. Olha só. E também as pessoas têm um fator de cura fortíssimo nessa série, né, cara? Com certeza. O Carl tomou um tiro, 2 dias depois, eu tô bem, né, gente? Ah, mas espera na revista quando ele toma um tiro na cara. Criança cura mais rápida. O Rancho perdeu a pele com o Tilenol, cara. O Rancho perdeu, tomou um Tilenol também. Porra, meu irmão, tá maluco, cara? Eu comprei a caixa pra mim depois desse episódio. Olha só, nos Estados Unidos tem Tilenol pra tudo, hein? Deve ter Tilenol amputado. Se você procurar, você vai achar, cara. E o próprio governador, né? Ele perde o olho, né? Tipo, passa uma gase e já sai fazendo discurso. Já? Porra. O meu personagem favorito, aqui falando mais dos quadrinhos, mas incluo também ele na série de televisão, é o Carl. Porque, pra mim, ele representa a grande vantagem do que o Robert Kirkman quis fazer, que é um mundo contínuo sem final. E eu espero que o Carl, ou pelo menos ele tenta botar isso na série, né? Personagem, de que ele vai ser uma pessoa muito complexa quando ele crescer. Ah, é? Então eu gostei muito do desenvolvimento dele, principalmente nos quadrinhos, até as coisas que ele passa depois e tal. Eu gostaria muito de ver, espero que ele sobreviva, vou colocar tiro assim. Jovem Nerd vai tomar um outro choque. É. O Carl toma um tiro na cara. No olho. Sim. Perde o olho e fica um buraco gigante, sabe? Até a nuca. E o crânio fica exposto. Exato. Como é que é? Exato. Um buraco? Fica um buraco, assim, que você dá pra botar uma lata de Pringles dentro. O quê? Através do cérebro dele? Cara, eu não sei o que aconteceu ali, cara. Mas... Não atravessa, não, assim. É porque eu... Tem uma hora lá... É um buracaço. Dá pra meter um punho ali dentro, cara. Ele vira putinha de um cara, uma hora, o cara... maluco, foda, tipo o regente do Senhor dos Anéis. É o Negan, né? Não. O Negan não. Tanto que o Negan fala pra ele. É, o Negan foi agora. Tira esse negócio aí e deixa eu ver. Porque a primeira vez que você vê o que aconteceu com a cara do Carl é quando o Negan fala. Tira que eu quero ver. Aí mostra mesmo o buraco, como é que tá, assim. Ele tá com um... Ele perdeu o olho completamente. Perdeu cara... parte da massa cerebral, sim. É. O médico fala. E o cara fala assim, pô, dá pra ver o seu cérebro pelo buraco. É tipo uma parada muito nojenta, assim, agressiva, sabe? É. A base de Tilenol. É, Tilenol. Vai saber como ele limpa isso. Tilenol mágico. Joga água é criança, gente. Vocês estão esquecendo que a criança, ela cura mais rápido. É verdade. Mas eu gosto dessa ideia do quem será o Carl no futuro. Se ele sobreviver, eu torço muito pra que ele sobreviva. Ele vai ser um personagem fascinante, porque uma hora pode morrer todo mundo que a gente começou a série, incluindo o pai dele, que na revista eu já acho ele um saco. Já passou da hora dele morrer, né, cara? Ele é muito já passou da hora. Já tá chato. Tô gostando, não? Eu gosto do Rick. Ah, eu achei chato. Já... É mesmo? Já deu o que tinha que dar. Já deu. Eu acho que ele vai ficar feliz comendo a Andrea. Acho que vai melhorar. A coisa que mais me irritou em Woodbury foi o mega cientista num mega laboratório pros experimentos serem experimentos de ciência holística. Sei lá que merda era aquela. Cara, ele não era mega cientista, cara. Ele fazia bateria de batata. Ele era bateria de batata, ele cara. Ele tá falando de quê? Dos Smithers? O irmão do Charlie. Ele cultivava feijão no algodão, cara. Era isso que ele fazia, cara. Laboratório foda, o cara. Não, não, tô desviando luz pra caralho. Pra quê? Pra botar música na vitrola, filha da puta? Cara, que personagem inútil, cara. Eu ainda falei assim no final, quando ele morre, né? Que o governador mata ele finalmente. Eu falei, ih, será que agora ele vai virar um zumbi inteligente, já que ele ficava naquela experiência de tocar sinetinha pro zumbi? Mas não acabou que não, né? Cara, e vejam como é inútil, né? Caralho, realmente a série é muito merda, mas... Olha aí! Vem pro lado negro, Marco Gomes! Legal, mais um pro time, porra! Mas vejam bem. Esse filho da puta virou zumbi. Antes de virar zumbi, ele derrubou um alicate pra Andrea. Aí ele, virando zumbi, ele avisa pra Andrea. A Andrea pega a porra do alicate, se livra e vira zumbi também. Não. Puta que pariu! A Andrea demora 8 meses pra pegar o alicate, cara. E aí depois ela ainda fica conversando com o cara. Corta essa merda e vai salvar o cara ou qualquer coisa. Não fica olhando pra esletar com o quê? Flashback do celeiro? O pior foram o cara meio que morre. Aí ele, não, voltei, não morri não. Porra, cara! Ah, que piadinha do inferno, cara. Que merda, cara, que merda. Porra, Zagal, você estragou a série pra mim. Você me fez refletir, cara. E agora, com o fim da terceira temporada, o fim da saga do governador, o que podemos esperar da série? Os quadrinhos vão muito além disso? Vocês que leram, contem. A série de TV pegou ali 40% do que é o total, assim, né? Cronologicamente, falando linha do tempo, né? Uhum. Que menos, cara, muito menos. A saga do governador não é lá pra revista 40 e pouco? Cara, olha só, depois da saga do governador, tem os canibais ainda. Tem aqueles caçadores canibais. Tá. Não, mas é muito curtinho, né? Não chega a ser uma saga. essa parte os canibais eu não curti, porque eu achei que o nego exagerou, cara. Eu nem lembro desse canibais. Já tinham amputado uma perna do Dale quando ele foi mordido, né? Uhum. E aí, quando o cara é capturado pelos canibais, amputa outra perna, cara. É muito vacilo com o cara, né? Não, mas olha só, o que o Rick faz com eles é foda pra caralho, assim, sabe? É o Rick... Eu não lembro. O Rick vai matar todos eles, aí obriga eles a olharem. Cara, é um negócio, assim, muito agressivo. É, nesse momento, o Rick tá piradinho. Porque a mulher acabou de ser assassinada pelo... Né, tudo aquilo, ele tá falando com o telefone, ele tá loucaço, né? Ainda tem o lance dos irmãos psicopatas também. É interessante porque nesse momento ele tá virando meio governador, porque o importante é que eu e meu filho sobrevivamos. Sobrevivamos. Que até o grupo ele tá ligando foda-se. O importante é ele e o filho. O resto, cara, ele já tá... Se der, deu. Se não der, não deu. Pois é, e a revista faz esse crescimento legal, né? O Rick, ele começa assim, ele fala, cara, então foda-se todo mundo. E ele fala pras pessoas, né? Se eu tiver que deixar escolher entre qualquer um de vocês e meu filho, eu vou escolher o meu filho. Eu não tô nem aí. E ele vai perdendo esperança ao máximo. É, porque depois que ele encontra esses canibais, eles encontram uma outra Woodbury, né? Isso. Uma cidadezinha com a galerinha. E eles, aí eles já chegam... Galera light, né, cara? Galera light, eles chegam botando terror. E chegam mandando, né? Chegou a galera que vai mandar a partir de agora. Cara, a sensação da chegada deles nessa cidade foi mais ou menos a minha sensação quando eu cheguei em Brasília. Cara, eu andei no plano piloto, tudo organizado. Trânsito certinho, as pistas largas. Não tinha ônibus direito. Porra, deserto a parada. Só tinha carro mesmo na hora do rush. Poucas pessoas. Eu falei, meu irmão, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, essa porra. Tem uma coisa errada aqui atrás. Cenário, né? Aquele cenário, cidade teste de bomba nuclear. É, cara, foi essa sensação que eu tive, cara. Aí, nesse momento, a revista, ela meio que deixa pra lá os zumbis por um tempão, né, cara? Fica trabalhando só convivência, relacionamento, tem o Tyrese com a mulher, tem um cientista que não é cientista, que é professor de colégio. Eu acho essas partes tão chatas, cara. O Tyrese já foi, não foi? Caralho, imagina isso na série, cara. Tem o padre, o padre boladinho, e o padre tá traumatizado porque, ele contando quando começou a epidemia, né, que os fiéis estavam lá de fora batendo na porta, ele trancou a igreja, não deixou ninguém entrar, morreu todo mundo lá de fora, comido pelos zumbis. Bem maneiro. Teve partes legais, teve outras partes que estavam enroladas realmente pra cacete. Eu, quando vejo o padre, eu acho que ele realmente tem algum poder ali, bicho. Que o cara, ele meio que, eles botam umas situações meio dúbias. O cara anda no meio de zumbi, cara. Tipo, ele anda, ele chega no grupo, tipo, pela floresta da maldição eterna dos zumbis, sabe? Do nada aparece o cara, tipo, oi. Aí tu, caralho, filho da puta, você tá fazendo aqui, cara? Mas essa parte da Alexandria, depois de um tempo, ficou bem chata, né, cara? Eu parei de ler aí, depois retomei porque me incentivaram, mas eu tinha parado. Tinha desistido. Mas a grande virada dessa parte é exatamente o tiro que o filho do Rick toma no olho, né? Exatamente. A partir daí, a parada começa a andar um pouco mais. Eles até dão uma segurada, mas aí depois a série, eu acho que sobe pra caralho, que é com a... como é que é o nome do cara mesmo? Do vilãozão? Do mauzão da... Mas veja só o problema que a série começa... daí até que vem aquela expressão jumping the shark, né? Que é quando a série começa a chegar a um ponto em que as ideias começam a se repetir. Não tô falando que está nesse ponto. Não tô falando isso. Calma, fanboy. Eu só acho que... Puta, cara, pior que tá. Eu acho que esse Negan e tal é uma, entre aspas, repetição do governador. Ele é o governador da TV, é, né? É, mas assim, eu não sei se eles vão desviar pra uma outra surpresa e tal. Agora, é muito complicado você inovar uma série, porra, que já tá esse tempo todo e tem um tema que, cara, foi mal, mas são relações interpessoais com o zumbi como metáfora. Agora, até onde você pode explorar coisas novas também? Agora é engraçado porque, né, é nesse momento que ele tá se repetindo e tá começando a pirar. Eu acho que ele tá pirando. Porque ele tá criando o Kirkman. Porque ele tá criando... Primeiro ele criou aquela galera do Hilltop, que é uma outra comunidade. Sim. E aí, isso é legal porque a galera do Rick descobre que existem várias comunidades de sobreviventes, que eles não são os únicos, ou que não tem, mas tem bastante. Que essas comunidades vivem de escambo, de troca, de não sei o que lá. E que tem um cara que é o mafioso, que é o Negan, que cobra o pedágio pela segurança da galera. E aí a turma do Rick, que é sempre a turma Cool Jones, quer matar os caras, quer fazer acontecer. Só que esse Negan, ele é déspota dentro da própria sociedade dele. Ele realmente é um outro governador. Porque ele é, inclusive, mais cruel. Ele não é tão louco e com cara de motoqueiro bizarro de tapa olho, né? Mas ele é muito mais violento do que o governador. E aí eu falo que o Kirkman tá pirando porque nessa sociedade do Hilltop, além de ter o tal do Jesus, que é o ninja barbudo, né? Foda. Ninja. O cara é o Super Daryl, né, cara? Ele realmente, o cara se infiltra, escapa, luta com zumbi. Anda na água, faz de tudo. Além desse, eu por um momento cheguei a desconfiar que realmente era Jesus, cara. Voltando pra terra. Não, e ninguém prende ele. É impossível você amarrar esse cara. Exato. Impossível. E aí, cara, além desse cara, que eu ainda tenho dúvida se ele realmente é Jesus ou não, você tem o Ezequiel, que é a piração máxima de tudo, cara. É que é um pajé negro, né? A entidade, assim, parece um cyber pajé. Tem um tigre de estimação. Eu não vi, eu parei de ler uma edição antes desse filho da puta aparecer, porque eu não aguentei. Quando eu vi o screenshot do Dave, eu falei, não vou mais ver essa merda. Falei, caraca, que porra é essa? Porque aí o Jesus fala assim, eu vou apresentar você agora pro Ezequiel, pra galera do Kingdom Survivors, que é tipo a super comunidade de loucos, né? E aí eu não li mais nada, porque eu tô com um cagaço foda, dá pra ter pirado de vez, cara. Agora, nesse inteirinho, aconteceu um acontecimento que é o que eu já até falei, de tá morrendo quem nunca morreu antes, né? Porque na revista 100, a gente tá na 109, 110 agora, né? Quando a gente gravou o Nerdcast, agora quando você tá ouvindo, sei lá onde tá. O cara teve que fazer uma parada sinistra, bombástica, agressiva. Pra marcar o 100. Pra marcar o 100º episódio, né? E ele já tinha matado o Tyrese, já tinha matado o Abraham, já tinha dado tiro na criança, já tinha explodido mulher com filho. Porque pra mim, até então, o momento mais chocante do Walking Dead, da revista em quadrinhos, tinha sido a morte da Lori com a filha. Aquilo pra mim foi caralho! O que aconteceu, é? E aí, de repente, cara. E eu nunca a TV vai fazer isso. Inclusive, deve ter um Nerd Office, um Nerdcast que eu falo, impossível aparecer algo assim na TV e tal. E aí, eles pegam esse Negan que captura geral, captura Rick, Michonne, Glenn, mulher do Glenn, filha adotada do Glenn, pega uma galera, o cara faz unidunité e explode a cabeça do Glenn com um taco de beisebol. Morte do Glenn, agressiva pra caralho. Cara, eu não acreditei e eu li várias vezes pra ter certeza que era aquilo mesmo. Nunca um quadrinho me afetou tanto, cara. Porque assim, a cabeça dele realmente não explode. Mas é chocante, cara. Ela desmancha, ele, né? Bate no topo assim, faz um pum, sabe? A cabeça dele entra pra dentro assim, não muito. Mas imagina, uma porrada na cabeça vindo de cima pra baixo, o olho pula pra fora e o cara fica mongol, fica Dom Lázaro, né, cara? E o cara só fica gritando, Meg, e aí fica todo mundo, caralho, que merda é essa? E aí o cara arrebenta a cabeça dele de porrada com tacos de beisebol até não sobrar nada. E o Caraca. Taco tá com arame farpado. Cara, né? Essa sequência é muito chocante. Como é que é o nome do taco? O taco tem nome. Lucille. Lucille. É muito chocante. Sabe por que ele fez isso? Ele explicou na sessão de carta, não sei se vocês leram. leram ou leio? Nunca leio. Ele fez isso porque ele disse que ele precisava fazer alguma coisa chocante, é claro, mas porque o Glenn da série de TV é tão melhor do que o Glenn que ele criou, que ele achou que... Ah, mentira. Ele falou isso. Vou me vingar. Exatamente. Ele, não é que ele se vingou. Ele falou, cara, o Glenn da série de TV é tão melhor que esse meu aqui, caraca, que eu preferi matar esse meu porque o da série de TV é muito bom. Se rendeu. Merdão. Merdão. Ele é um merdão. Na verdade, ele não tinha muito mais quem matar, né, cara? É, acho que nesse escopo, o garoto já tinha levado o tiro no olho, o Rick já tinha perdido a mão. A Andrea, por mais que ele matasse, acho que não ia ser tão chocante. Não sei. Não, e até porque se a Andrea morre agora, o Rick ia ficar de uma forma que ele não pode deixar o Rick agora, né? É, vai ficar... Lelé da cuca, né, cara? Você não acha que um dia eles vão matar o Rick? Essa é a pergunta. E fazer uma reviravolta foda? Essa é a pergunta. A parada do Walking Dead vai ser a morte do Rick. Cara, eu acho que se esse seriado... O Carl tem quantos anos? O suficiente. Não. 12. Na revista tem 12. 12 anos. Se ele durar mais 4 anos, quando o Carl estiver lá com uns 16 e tal, ele mata o Rick. Antes disso, eu duvido. Porque o Carl é muito criança ainda pra virar o novo Lone Ranger, sabe? Ele mata o Rick na revista 200, sabe? Agora eu não sei onde a revista em quadrinhos vai, cara. Porque, puta, Gato Guerreiro... Eu vi seu screenshot no Instagram e falei, eu não vou ler mais essa merda. Eu parei naquela justiça ali do Ferro Quente na cara, aí teve um Ferro Quente na cara do Nick. Puta, essa parte da justiça do Ferro Quente eu achei bem maneira, cara. É bem maneira, é bem foda isso, cara. Onde aí, vai. O cara, o Negan, ele é muito mais que o governador. Ele tem um harém. Ele escolhe as mulheres que ele quer, as mulheres vão ser dele e tal. Ele pune os caras que pegam as mulheres dele, porque ele pega a mulher do cara. Ah, quer saber? Eu gostei da tua mulher, agora ela é minha. E aí ele pega um ferro quente, ferro de passar roupa, e espreme na cara do maluco. Aqui do lado, aí fica aquela cicatriz bizarra, que a gente não entendia o que era, e depois veio entender. E a mulher era do maluco, né? Era do maluco. Ele falou, agora eu quero tua mulher. Quer saber? Eu quero tua mulher. Tudo isso é um exercício pra quando o Rick, ou o Carl, ou quem quer que seja aqui, mate o Negan, a gente vai ter aquele orgasmo, né? Aquele... Justiça. Justiça sendo feita e tal. Eu acho que essa porra toda tinha que acabar. É com todo o time clássico morrendo, sobrando só o Carl. Mas o time clássico falta quem morrer? Olha, eu falo aqui precisamente. Falta o Rick, o Carl, a Andrea e a Sofia. Mas a Michonne também, galera. Não, ela não é do time clássico. A Michonne vem depois. Michonne vem depois. A Meg e a Michonne. Se quiser pegar até o meio, até o Woodbury tem a Meg e a Michonne junto. Mas eu falo então, só isso, o resto. Tem que acontecer algo do gênero, na minha opinião, é o que eu seguiria. Aí segue as aventuras do Carl, entendeu? Ele vai pra outro lugar, começa a história dele. Aí é Cartoon Network, aí Cartoon Network compra e é sucesso. Isso. Depois de uma série jovem, tipo Smallville, né? Zombie Kids. A Michonne não morre, cara. A Michonne não morre. Duvido. O Robert Kirkman deu uma entrevista, cara, falando exatamente sobre essa questão do, né, o problema que essa série tá gerando, e as crianças, e os produtos que estão saindo, e o caralho. E ele falou que recebe algumas propostas. Porra, vamos lançar perfume? Cara, bicho, eu acho que não vai funcionar muito não. Ele, pô, mas vai ser um sucesso, vai vender pra caraca. Ele, cara, quando você pensa em Walking Dead zumbis e sobreviventes, a única coisa que eu não penso é cheiro bom, cara. É cheiro de morto ou de nego suado. Falando dos produtos, os subprodutos do Walking Dead, nós tivemos aí um jogo premiado, o The Walking Dead, feito pela Telltale Games no estilo Adventure. É aquilo que a gente, no Nerdcast de jogos Adventure, falou que era meio que parecia uma evolução do jogo Adventure, né, cara? E a Telltale Games foi premiada com isso, né? Não, ele foi escolhido o melhor jogo de 2012. Sim. É nesse nível, é, sabe? É controverso pra algumas pessoas, isso, né, cara? O legal, cara, do game é que ele mostra outras pessoas. Ele mostra uma outra parada completamente diferente e ele consegue manter aquele clima do Walking Dead, né? E só que ele traz isso pra você, né? Agora é você quem decide, uma decisão meio falsa, vai? Porque a videogame ele tem que seguir um caminho. É isso que eu fico na dúvida, porque ele é assim, você vai fazendo decisões do que falar, o que fazer, quem salvar, né? Você salva um, morre o outro. E aí, no final de cada episódio, ele fala assim, 76% das pessoas escolheram salvar fulano. E você salvou fulano, entendeu? Você conta a verdade pra alguém, que você era um cara que foi preso por assassinato. Aí ele fala assim, fulano vai lembrar que você foi honesto com ele, né? E eu sempre fico na dúvida, tipo assim, em que momento isso vai fazer uma diferença mesmo no jogo? Assim, tem muita coisa que faz diferença, mas depois que você joga uns 3 ou 4 episódios, você percebe que mesmo com algum alguns personagens morrendo e outros ficando, a trama caminha pro mesmo lado, sabe? É, tipo, o final total, ele vai ser o mesmo no final da história. Existem pontos chaves que não mudam, mas entre esses pontos chaves, aquilo desenrola de maneiras diferentes. Assim, no final, o grupo de sobreviventes vai ser mais ou menos o mesmo, sabe? Uh-huh. Então, o cara que você não salvou no começo, ele vai morrer lá na frente. É porque, por exemplo, teve uma mulher que pirou e matou uma pessoa do grupo. É. Aí, você escolhe entre deixar a mulher na estrada, porque ela pirou, eu não quero você no meu grupo, ou você, não, vamos levar ela com a gente resolve isso depois. Eu levei ela. Eu posso te dizer você o que levou? Acontece. Eu você deixei na estrada. E aí, o que acontece com o jogo? Eu levei ela também. Vocês estão malucos? A mulher matou a pessoa do grupo, porra! Vocês levaram a mulher, assassina? Alexandre, é nesse momento que você não pode deixar de ser um humano, rapaz. Não! Que isso, rapaz? Mas aí, o que acontece? Ela foge de vocês. Ela foge com o seu carro. Leva o furgão. O trailer lá, porra. Puto, cara, como eu queria ter dado um tiro na cara dela naquela hora. Ela foge com o teu furgão e aí você chega no trem como? Andando? Não, ela foge quando você chegou no trem e estacionou. Aí do nada ela vai e foge. É tipo, não dá no meio. Ah, então não dá. Pensando. Whatever, você larga o furgão. Exato. No final das contas, decisões não mudam tanta coisa assim. Não muda tanta coisa. Muda a narrativa, mas os fatos principais não. Sim, entendi. A linha de tempo é a mesma. Agora, o que vale muito nesse jogo é a história que tá sendo contada ali. Pra onde você tá indo, sabe? E a implicação, através, né, da maneira que essa história é contada, porque você é forçado a tomar decisões reais com o tempo real de uma decisão, cara. O teu contador, meu irmão. Então, porra... Até na hora de escolher o que falar. Tem um tempo, né, pra você escolher o que você vai falar. Você tem que ficar lendo... Ai, meu Deus, tem que ler todas as opções rapidamente pra poder escolher. E quanto mais tensa a situação, menos tempo você tem pra responder, né, cara? Isso é... Puta, esse jogo é um dos poucos jogos que eu sento tenso e saio com caspa, maluco. Não, é porque você consegue se envolver realmente na historinha ali, o que vai acontecer e tal, né? O videogame é difícil te envolver emocionalmente como um filme, né? Que tem atores reais, seres humanos reais, né? O videogame é muito caricato, né? Gráfico e tal. Mas esse jogo realmente me envolveu. Eu achei bem interessante a narrativa e eu comecei a querer saber, pô, quero saber como é que vai terminar isso, né? Eu tava falando com o Beto quando a gente jogou... que esse jogo te dá uma sensação próxima num mundo bizarro do que é ser pai. Porque o carinho que você pega pela Clementina... É verdade. Caraca, é verdade, é foda. Você, né, logo no início do jogo, você tá sendo preso, né, e aí começa o outbreak, né, o cara bate num zumbi, você sai rolando e tal, e aí você foge. Aí você, no meu lugar, que você chega numa casa e encontra a garotinha que tá sozinha, né, a Clementine, e os pais viajaram e tal. Ó, querida Clementina. Bom, e aí você acha a Clementine e aí você, né, vira o pai dela, né? Porque ela não tem ninguém, né? E você agora vai indo... Agora, deixa eu te falar uma passada meio que pra explodir a cabeça. Esse momento, eu me senti meio que o mergulhador do Nemo. Sabe qual é? Vai que o pai da menina tava no jardim do lado, voltando, e eu sequestrei a garota, cara. Olha a merda que eu gerei na família daquela garota. Você mudou a vida dela pra sempre, né? Não, mas você sabe... Não, mas ela falou que os pais estavam viajando. É. Tem recado da secretária também. Tem recado da secretária. E tanto que você tá indo pro lugar onde os pais dela estavam, que é aquela cidade lá. E a Clementine falou, vamos procurar meu pai e tal. E aí, eu vou fazer um grande salto aqui de novo. Você tem... o jogo, ele trabalha muito bem, porque você fica numa expectativa, pô, tem um lugar lá e esse lugar é todo povoado. A gente tem que entrar lá. Esse lugar tem muitas pessoas, a gente tem que entrar. E quando você entra, você descobre esse lugar, ele tem essa sensação do quadrinho, sabe? De uma descoberta e mais um choque. Lá na cidade tem aquela parte que tem uma barreira de corpos. Ah, sim, que é dos caras mais isolados, né? Isso. Sim, aí essa barreira de corpos é foda. É animal. Puta merda. Tem uma região de uma parte da cidade que eles fecham, né? Tipo Woodbury. E eles botam como proteção e até pra afastar as pessoas, zumbis empalados em estacas. E não tem meio como você passar por ali. Porque os zumbis te agarram, tentam te morder e o caralho. Mas é uma porrada de zumbi vivo. Vivo ou morto, não sei. Uhum. Preso nas estacas. Porra, cara. Isso em movimento no jogo. Assim, é muito bizarro, cara. E aí, como você faria na vida real e não na ficção, você pega e vai embora, sabe? Você não vai investigar, sabe? Não é... Não é um seriado. É verdade. Ah, vamos combinar que o Lee é um protagonista muito mais foda que o Rick, né? Pô, é muito bom, cara. E o jogo se interliga com a série também, né? Aparece o Glenn numa hora. Sim, na cidade, né? Você passa pela fazenda do Herschel também. O Glenn, antes de se juntar ao grupo? É, antes. É. Na verdade, ele tá indo pra Atlanta, né? Encontrar um grupo de amigos dele, ele ainda trabalha como entregador de pizza, assim. É. Ah, tá. Então, tem mais alguns que você encontra, eu não lembro agora. O Herschel você encontra antes do pessoal chegar lá. É, antes do celeiro, né? Todos os filhos dele estão vivos ainda. Isso. Eu tô pensando nos canibais, cara, mas os canibais não é a mesma coisa, né? Não, no jogo você encontra uma galera na fazenda que é canibal. É, viu? Mas isso é outra parada, não apareceu em lugar nenhum, não. Que aí você vê como o pessoal de games tem mais culhões do que de TV, né? Porque no jogo eles fazem a menina, a Clementine, literalmente comer o corpo de outra pessoa. A minha não. A minha também não. Eu não deixei, não. Eu tirei, eu mandei ela tirar o garfo da boca. Porra. É só o tipo de pai que eu sou. É uma homofobia tomando conta. É chocante também saber que você mata a mãe da Clementine, né, cara? Ah, é verdade. No avançar do jogo, da Clementine você mata. Ela tava fodida, acampada e tal, e ela não queria saber quem era. E você, no negócio de matar ou morrer, você mata a mulher. E aí você descobre que ela era a mãe dela. E é muito foda essa parte. Aí é que tá, cara. Assim, tá todo mundo tomando um puta spoiler do jogo, quem não jogou. Mas assim, não muda o jogo. Porque o legal é você passar por aquilo, tomar as decisões e tal. E o final do jogo, aí já o spoiler máximo, eu acho que é exatamente o que a gente tava discutindo, que a gente espera ver nos quadrinhos, né? O final do jogo tem culhão suficiente pra matar o personagem principal, que é foda. Que mata muito bem matado, cara. Mas é animal. Porra. Sabe como é que é? Já deu spoiler, fora agora conta. ele é mordido, né, cara? De uma maneira imbecil, né? Tipo, gasgou com ervilha, uma merda. Agora, a pergunta. Quem já jogou, eu quero saber, vamos lá. Yabu, cortou o braço ou não? Não, não cortei, cara. Não cortou? Não. Quem cortou foram os outros dois lá. Eu cortei na hora. Meti o braço, mas falei, não, tem que tirar. Quando ele mordeu, eu falei, tem que arrancar essa merda. Mas não adiantou? Adiantou. Retarda. Quando você não corta o braço, ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando, a cor dele, assim, vai mudando e tal, como se estivesse ficando doente. Você vai subindo uma escada, se você ficar com o braço, ele começa a apagar no meio da subida, aí ele acorda rapidinho, pô, tô desmaiando numa escada e tal. Se você corta o braço, você não tem esses lapsos. É, porque você não sente dor nenhuma, né? Você corta o braço, toma aquele Tylenol. Não, mas você fica infectado, só que demora mais. Ah, mas fica infectado? Então não tá seguindo o seriado? É porque o videogame, o que acontece? Ele não corta imediatamente depois. Ele tem um tempo, né? Ele demora, sei lá, uma hora pra cortar o braço. E aí o vírus meio que já foi, entendeu? Ah, tá. Fora a infecção, né? É, na verdade não tem vírus. O vírus já tá em você. O que te mata é a infecção. Por isso que cortar fora resolve no seriado e nos quadrinhos, porque você elimina a infecção e você não morre. O problema da mordida do zumbi, tanto no seriado quanto na revista em quadrinhos, é que ela gera uma infecção avassaladora e te mata e você vira um zumbi. É, no caso é uma infecção pior do que a infecção de amputar um membro. Exato. É. Porque você toma um Tylenol e resolve. Agora, o que acontece? No Walking Dead, tá todo mundo infectado. Morre de ataque cardíaco, vai virar zumbi igual um cara que levou uma dentada, por exemplo. É. A mordida, ela te infecta porque coloca a saliva do cara na... Não, mas se você parar pra pensar, é interessante porque a boca do ser humano é podre, né? Todo mundo fala isso, que a mordida de uma pessoa é muito pior que a mordida de um cachorro, não sei o que lá. O zumbi é tipo um dragão de Komodo. É. Então, se você levar a dentada do dragão de Komodo, ela te mata em horas. Mas porque é a boca escrota, toda fodida, zoada. Mas... E aí, então, a boca do zumbi, ela tá zoadaça, né? Porque é uma boca de humano morto e ainda mais infectada com aquele vírus, né? Mas, peraí, o sangue dele não tá infectado também? Quando os caras cortam um zumbi, fica todo ensanguentado. Pois é, deveria infectar também. Depois que a gente lançou o protocolo Blue Hand, zumbi, esse negócio de banho de sangue me incomoda pra caralho. Porque, em teoria, se entrar alguma gota de sangue em contato com a sua mucosa, esse sangue já mega fudido vai te dar uma infecção pior do que uma mordida. E nisso tem um filme muito bacana, que é aquele Extermínio 1. Aquela cena... Melhores filmes de zumbi que tem. Isso me deixa pirado no Walking Dead, porque nego toma banho de sangue de zumbi, cara. É bloodbath, cara. Parece aquele filme do Blades, né, cara? Nego se banha pra entrar zumbi, né? Exato. Ah, mas isso é uma técnica de estratégia, camuflagem. Isso eu entendo. Sim. Mas, porra, tu não vai ficar metendo zumbi e vai ficar botando a essa distância de você. você botar na tua roupa. Mas sabe o que é zoado? É que no começo, tanto do seriado quanto da revista em quadrinho, que o Rick tá no tutorial do mundo zumbi, ele bota uma máscara dessas de soldador, de sei lá o que é uma máscara de vidro, sabe? E aí pega um taco de beisebol, qualquer parada assim, e bate num zumbi, e aquele Morgan tá ensinando isso, bate na cabeça, matou, aí, beleza. E aí tá protegido, né? Defendendo as mucosas, olho, boca, não sei o que lá. E, mas depois ligou-se um foda-se inacreditável. É martelada, espirrando sangue na cara, é machadinha, é não sei o que lá, espada. Puta, cara. Aí tá não, muito... Na série foi o pior. A Michonne corta um zumbi ao meio. O sangue, as tripas zumbi caem na boca dela e ela cospe. Foda, né? Minha filha, você morreu, me desculpa. Você tá morta, cara. Você engoliu sangue zumbi, cara. E o Walking Dead Survival Instinct, que é outro jogo. Esse eu não joguei, cara. Esse é a prova de que eu e a Zagal estamos certos desde o começo do Redcast. Porque aquele que se baseia no quadrinho ganhou o jogo do ano. Aquele que se baseia na série é um lixo, cara. É o que... É que você joga com... Define os nomes aí, só pra não comprar o errado, vai. Define os nomes. Ó, o Survival Instinct é o do Dale. Não. É da série, é uma merda. É uma merda. Survival Instinct é ruim. É uma merda. É a primeira pessoa. Survival Instinct é ruim. Tá. Walking Dead. Walking Dead, chama de Walking Dead. Walking Dead The Videogame. É, Telltale Games é o que vale a pena, é a produtora. Agora, o baseado na série, cara, é um negócio, assim, mas de ruim, que vocês não têm noção. Cara, eles têm 3 skins de zumbi o jogo todo. Nossa, é verdade. Sabe qual é? E quando você mata o zumbi, ele faz o mesmo movimento, cara. Todos os zumbis que você mata, desde o começo ao final do jogo, fazem a mesma coisa, cara. A animação é um lixo. Cara, é tudo ruim. Eles tentam aprofundar, na verdade, a ideia do jogo é aprofundar a história do Daryl, né? E do irmão dele, do pai, etc. Contando o lance do padrasto, do pai, que era um alcoólatra foda e tal. Só que, tipo, tu começa jogando com o pai do Daryl. E o cara é muito bacana, cara. É. E o cara morre. E tu, caralho, o cara não espancou o Daryl quando era mais novo? Porra! Mas assim, o começo do jogo, ele tem exatamente isso. Você começa jogando com o pai do cara e tal, e aí de repente você é mordido como o pai dele. A primeira decisão tá aí com o Daryl, matar ou não o próprio pai. Quer dizer que assim, é chupinhado do outro jogo, tomar decisões... extremas, né? Sim, isso total. Só que mal feito. Nem é tão extrema e nem são tantas decisões, assim. É tipo, cara, é um jogo péssimo. Qual o momento que você tem que decidir se fica 4 semanas olhando o celeiro ou se vai embora? Essa é a premissa do jogo. Pô, cara, não, é assim, não gastem seus dinheirinhos com esse jogo, porque... Não, digo mais, não gaste sua internet baixando no Pirata, se for o caso. Isso vale, cara. É muito ruim o jogo, é muito ruim. Assim, é um fracasso gigante. Sabe? Não, nada naquele jogo prestou. Não constrói melhor um personagem. No mínimo você podia falar assim, porra, evoluiu o personagem, pelo menos vale pela história. Porra nenhuma, o personagem é um lixo. Eu que não vejo a série, acho esse Daryl um merda porque eu não vejo a série, sabe? Tudo que eu conheço é desse jogo. É, cara, não vai, a gente tá perdendo tempo do Nerdcast falando dele. Muito bem, Walking Dead, muitas e muitas mídias diferentes, né? O cara tá fazendo dinheiro onde pode. Certo ele. Ou seja, leia os quadrinhos, que é a fonte original. Isso. Certo? Isso. Jogue o jogo. Jogue o jogo The Walking Dead The Videogame. Compre a lancheira. Não jogue o jogo The Walking Dead Survival Instinct. Compre a lancheira. Lancheira. Leia o livro do governador, é isso? E do Woodbury também. Caminho para Woodbury e Ascensão do Governador. Ascensão do Governador, no caso, é o primeiro. Eu falei, não, de errado, mas os dois são excelentes, cara. E se sobrar tempo, você assiste a série. Eu acho que você não tem que assistir a série. Você usa esse tempo pra assistir Game of Thrones, que é legal. Você pode assistir Breaking Bad, se você não assistiu ainda. É uma ótima série. Não perca tempo, cara. Não vale a pena. Eu não vou assistir mais. Eu parei. Parou. A gente não vai fazer mais Nerdcast de Walking Dead, né? Então, eu tô largando. Sabe, croupier batendo a mão? Larguei a mesa. Eu também larguei. E Marco Pontes? Vou continuar vendo. Ah, consciente de que é uma merda, mas eu vou continuar vendo. Tá com tempo sobrando. Não é mais aquele empreendedor dedicado que a gente conhecia. A dica da série é a seguinte. Se você quer introduzir a sua namorada, que não é nerd, no mundo nerd, assiste a série do Walking Dead com ela. Ah, manda ela ouvir o Nerdcast de casamento. Excelente. Vou falar que a minha esposa não aceita The Walking Dead, a série de TV, não, hein? Mas gosta de Game of Thrones. Mas qual a justificativa dela? Ela fala que é impossível? Não gosta, não chama atenção. Mas Game of Thrones ela adora, assistimos sempre. Porque Game of Thrones tem mulheres fortes. É, exatamente, Game of Thrones tem mulheres fortes. É isso aí. Não, porque Game of Thrones, olha só, é uma adaptação boa, porque muda o original, mas vale a pena. Todo mundo que gosta do livro do Game of Thrones vai falar pra você, pô, vê o seriado e tal. Ah, tem gente que eu conheço que não vê. Não. Tirando os babacas, vamos tirar os... Assim, toda esfera tem babaca. Tem gente que não gosta de podcast, cara. Inclusive, deve ter gente ouvindo que não gosta de Nerdcast, vai saber. Ah, esses são os melhores. Cara, esse Nerdcast vai ter um combo, né? Faltou só o Cardoso aqui, porque todo Nerdcast vai ter um... Pô, tem o Afonso Solano, não vou ouvir. Pô, tem o Beto, não vou ouvir. Pô, tem o Marco, não vou ouvir. Pô, tem o Cardoso, não vou ouvir. Devia ter chamado o Cardoso. Pô, aí, tem o Azaghal, assim, audiência... não vou ouvir. Eu já ouvi isso, já li isso. Eu já li isso. Tem alguém respirando. Todos, eu espero que todos. Se não tiver, a gente tem que dar um tiro na cabeça. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.